está soluçando, porque está sentindo. Quando as luzes se apagarem, fico só. Quem me vê cantando, quem me vê sorrindo, imagina que só por eu ser quem sou. Em tudo acabando, tenho alguém comigo, mas quando as luzes apagarem, fico só. Muita gente pensa que eu, por ser assim, às vezes não choro, às vezes não sofro, mas no fundo é minha hora mais feliz. É só quando sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou

Yes. Tá cá um beijo, tá cá,